Às vezes eu fico aqui sentado imaginando de onde eu vim, pra onde eu vou. Deus, quais são os seus planos? DJ Marcos. De vez em quando bate uns psicose, mas dizem que a bad é bem normal. Minha mãe pesando a mente é mó neurose, saiu pra trabalhar e nem deu tchau. E minha mãe, sozinho, hoje acordei e refleti tudo que eu já vivi. O choro que já chorei não cobre o que já sorri. Nem preciso explicar pra você que essa noite eu passei da conta. Da janela eu vi o sol nascer, virei mestre pra tirar uma onda. E as mina que joga Free Fire derrubando os comédios hack. Já avisa que elas tão online. Se der mole vai ter checkmate. Sente essa vibe, esse som, esquece que já virou outro dia. A vida é um game, a luta é diária. O clima é de guerra e a fé é companhia. Eu já tava com os olhos em brasa, minha tropa nunca desistiu. A quebrada já tá acordada e esse favelado quase não dormiu. De vez em quando bate uns psicose, mas dizem que a bad é bem normal. Minha mãe pesando a mente é mó neurose. De Buriti, saiu pra trabalhar e nem deu tchau. Esse descalço no asfalto, porém com muita ambição. Muito obrigado, pai, por nunca me deixar faltar o pão. E me fez um grande homem, mostrando o lado do bem. Que o certo de subir na vida é não pisar em ninguém. Imenso orgulho de ver aquele que batalhou, que também veio de onde eu vim e hoje é vencedor. A Deus eu faço um pedido, escuta essa oração. É bem normal. Minha mãe pesando a mente é mó neurose. Saiu pra trabalhar e nem deu tchau.